tem. Eu parei pra pensar no playboy cuzão que eu matei pra roubar da sua cara. De medo, de desespero, quando me viu abrindo a porta, puxando ele pra fora, dando um soco no seu peito. Vai, vai, cuzão, me dá o Rolex, a chave, se pá o celular, minha cabeça tava mil. Não parei pra puxar, disparar e ver o miolo voar sobre o painel sem reação, sem dó, sem compaixão, como se fosse cena de um filme, sem final feliz. Mas pra quem é rico é muito fácil não enxergar a um palmo do nariz a verdade. Pede paz na crueldade, na falsidade. Vai virando as costas pro menor de idade, que é proibido trabalhar, mas é dado sinal verde pra ele roubar, se marginalizar, se pra cair na droga e se afundar, virar estatística. Trampo pro instituto de criminalística, abraçado ao crucifixo. O pai fez oração, Pai nosso que estás no céu, me livra do ladrão. Mas pra mim é muito tarde pra se lamentar, pois o governo me deu todos os motivos pra roubar. Se arrependimento matasse, eu já tava morto numa esquina qualquer, com vários tiros no corpo, pagando o preço pelos meus pecados, carregando a minha cruz por ter nascido favelado. Presa, faço do governo sem estudo, sem educação, sem comida, sem dinheiro. É só uma mãe no barraco abraçada a um terço, pedindo proteção. Não quero ver meu filho servindo de avião, não quero ver meu filho com fome, chefiando um oitão, crescendo revoltado, enfurecido, virando bandido, sem medir consequência, enquadrando o boy, a cadela de cinema. Meu diagnóstico é um cérebro alterado, eu tô com cano na cabeça do empresário. Cadê seu dinheiro no banco da Suíça? Cadê seu dinheiro pra proteger sua família? Nariz empinado, fama, doutor, não te deixa livre do assalto, moro? Enquanto o sistema não olhar pra mim, é tiro na cabeça do boy, pá, pá. Enquanto o sistema não olhar pra mim, é tiro na cabeça do boy, pá, pá. Ser condenado, morto, o que você desejou, mas maloqueiro aqui, sem escolaridade, chegou e quadrou. Deu pipoco na porta, cortou a sangue elétrica, caiu pra dentro, ganhou aplauso da plateia e não veio para a solução. E sim pro problema, vai tio! Dá o tênis, o relógio, passa logo a carteira. Esse foi meu futuro, minha sina. Plantado lá na vila, rodeado de maluco. Não fui criado em condomínio fechado, mas se o país não se importa, não sou eu que sou culpado. Será que é tão difícil enxergar que o menor na favela tá se armando, juntando motivo pra roubar, que pro sistema vira presunto, é motivo de aplauso. Mas que felicidade, o comando da Rony faz proteção pra sociedade mais exposto à fome, à violência, à miséria. Essa é a receita que cria o ladrão na favela. Só um fascino, orar com ódio, partindo pro adianto. Tem caixa eletrônico, tem dinheiro lá no banco. Tem cuzão que chora, implora pra não ser morto, mas na hora do assalto não adianta pedir socorro. Eu não queria essa vida pra mim, eu não queria morrer assim. Mas é assim, eu vou abrir a garganta da burguesa orgulhosa, preconceituosa, de vé que traz de força. Se pra BMW, que com seu cachorro gasta mais que um salário. É isso que me deixa revoltado, quem sabe no 17º, algemado com repórter policial, fazendo pergunta, tirando o sarro da minha cara, coberta pela camisa. Não quer saber o que passei no meu dia a dia, sem futuro, sem emprego, uma família fudida. Agora como vai ser a minha vida com passagem na polícia? Por isso que eu tô revoltado com o boy cuzão. Cala a boca, seu bosta, não reage à ação. Enquanto o sistema não olhar pra mim, vai ser assim, vai ser assim. Enquanto o sistema não olhar pra mim, é tiro na cabeça do boy, plá, plá. Enquanto o sistema não olhar pra mim, é tiro na cabeça do boy, plá, plá. Enquanto o sistema não olhar pra mim, é tiro na cabeça do boy, plá, plá.